magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O Alto Alentejo está cada vez mais velho. A conclusão é de uma reportagem que dá como exemplo a cidade de Elvas, onde há 232 idosos por cada 100 jovens. O distrito de Porto Alegre é a zona do país que mais contribui para os níveis de envelhecimento populacional. Nesta reportagem, a conclusão é óbvia: morre-se mais porque a população está cada vez mais envelhecida. É preciso recuar a 1982 para nomear o último ano em que a taxa de natalidade superou a mortalidade. Maria, nome fictício, é a utente mais antiga do Lar de São Vicente e Ventosa, no concelho de Elvas. É uma das 22 pessoas internas. O número total de 41 beneficiários da instituição contrasta com a cifra de 8 crianças da creche. O padre António Carlos, que está há 10 anos na paróquia da Freguesia, refere que tem vindo a notar o progressivo envelhecimento da população. Até nas missas há cada vez menos crianças, o que é preocupante, frisa o padre. O vinho Entre Tantos, que pretende homenagear o comendador Rui Nabeiro, foi apresentado na noite de quinta-feira, dia 9 de maio, na Adega Maior, em Campo Maior. O nome do novo néctar acabou por ser desvendado durante a iniciativa A Página Tantas, um evento pensado ao pormenor que incluiu um jantar junto às barricas da adega. Rita Nabeiro, que conduz os destinos da Adega Maior, de acordo com a visão do seu avô, referiu que há em torno desta edição especial o enquadramento todo ele muito à base de sentimento. Cada garrafa é única, são 2.800 unidades, numeradas e cuidadosamente rotuladas à mão, apresentadas numa peça de cortiça. Agora é hora de saborear o néctar. Os sanitários públicos de Elvas estão de portas fechadas e os turistas, moradores e comerciantes estão preocupados. São vários os exemplos de locais encerrados. Torre Fernandina, Jardim das Laranjeiras, Parque da Praça de Armas e estão ainda fechados também uma de duas casas de banho do Jardim Municipal, os sanitários do Mercado da Casa das Barcas nos dias laborais e no Parque da Shell, que foram retirados. O vandalismo repetido é um dos motivos evocados pelo Presidente da Câmara Municipal de Elvas, no Mocinha, que concentra atenções para os lavabos do Parque Subterrâneo da Praça da República por serem vigiados. O dia mais quente do ano trouxe o primeiro incêndio de maiores dimensões. Mais de 8 dezenas de operacionais, mais de 20 viaturas e 2 aviões ligeiros combateram o fogo perto do Foro da Graça, em Elvas. O 13 de maio continua a movimentar peregrinos de todos os cantos do mundo. Movidos pela fé, dois irmãos espanhóis cumpriram a pé e, carregando uma cruz de Jesus Cristo, um trajeto desde Sevilha até o Santuário de Fátima. Regressam no dia 22 de maio a Palma de Maiorca, onde um deles reside e tem família. A história de Juan Ríos e Francisco para ler nesta edição. Foram estes os principais títulos da semana informativa do jornal Linhas de Elvas. Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Bem-vindos aos destaques do Jornal Diário do Sul desta semana. A iniciativa Sustentabilidade do ADN teve lugar no auditório da Universidade de Évora. Alterações climáticas no Alentejo foi o tema central do debate político. Pelo menos num ponto, todos os partidos políticos candidatos às eleições europeias estão de acordo. Não há planeta B. Resta preservar o que temos e apostar todas as fichas na sustentabilidade. O tema dominou o debate, que pôs frente a frente elementos dos 8 partidos políticos candidatos às eleições de 26 de maio em pleno auditório da Universidade de Évora durante a iniciativa Sustentabilidade do ADN. Iniciativa da ADRAL, em parceria com a Câmara Municipal de Évora e entidades que integram o projeto Speed Talent. O Alentejo juntou fazedores para mostrar criatividade e inovação. Em 2018 decorreu a primeira edição do Alentejo Mini Maker Fair, um evento onde empreendedores e fazedores mostraram as suas invenções. Este ano a iniciativa repetiu-se e juntou na sexta-feira e no sábado mais de 20 participantes na Arena de Évora que apresentaram as suas ideias, projetos ou negócios. O Alentejo Mini Maker Fair foi promovido pela Agência de Desenvolvimento da Região Adral em parceria com o município de Évora. Este certame esteve enquadrado no projeto projeto Speed Talent, acelerador de talentos cofinanciado pelo Programa Alentejo 2020, o qual tem como beneficiários diversas entidades. Já em alerta e em época de fogos, começaram as celebrações da Semana Distrital do Bombeiro. As celebrações da Semana Distrital do Bombeiro começaram com a bênção dos capacetes em pleno Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Vila Viçosa. A cerimónia foi presidida pelo capelão dos Bombeiros Voluntários Calipulense, o Padre Francisco Couto, procurando as celebrações mostrar à população do distrito de Évora o que fazem e quem são. Afinal, os bombeiros que zelam pela segurança da comunidade. Apesar das comemorações, os bombeiros já estão focados na época dos fogos, que está aí. Como fez questão de referir o presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Évora, Inácio Esperança, mostrando o seu descontentamento face à forma como está a preparação no dia em que começa o DECIR, Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais. Integrada nas comemorações do 50º aniversário do Jornal Diário do Sul, a exposição retrata em 50 capas a história de 50 anos do Alentejo. Uma história que se confunde com a história de Évora, do distrito, da região, com as histórias de vida escritas ao sabor da máquina de escrever, que continua a entoar na nossa memória até hoje com os cliques de um teclado. Contar o passado, mostrar o presente e contribuir para o futuro. São estes os objetivos que estão subjacentes à organização de uma exposição sobre os 50 anos de existência do Jornal Diário do Sul. A mostra está patente até ao próximo domingo no edifício contíguo ao Café Arcada, em plena Praça do Giraldo, entre as 10 e as 19 horas. São 50 capas que representam os 50 anos de um jornal que continua a lutar pelo fomento da literacia e assumindo-se como um acérrimo defensor da imprensa regional e por um jornalismo de proximidade. Foram estes os títulos de destaque. Foram estes os destaques do Jornal Diário do Sul para esta semana. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo.